Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Antes de tudo, eu queria avisar aqueles que estejam aí em Curitiba que no sábado, dia 28, meu filho Luiz Gonzaga Carvalho Neto, o Gugu, vai proferir uma palestra sobre discernimento dos espíritos no Instituto Olavo de Carvalho. É sábado, 28, às 15 horas. Muito bem, vocês têm aí online um texto que é extraído do livro do padre Stanislaw Ladusans, Gnoseologia Pluridimensional, que é talvez uma versão abreviada de uma apostila que ele usava nos cursos dele. Eu até tenho uma versão mais atualizada disso, sob a forma de uma apostila datilografada, mimeografada, mas eu não consegui achá-la. Então, eu pedi que me mandasse um exemplar deste livro, para daí extrair este pedacinho. A parte que nos interessa começa aí onde está a história da gnoseologia, papapá, e vai até o segundo parágrafo da página 13. Em seguida, eu vou ler brevemente isso e depois voltar e comentar. Então, diz ele, a história da gnoseologia manifesta que várias falhas graves na reflexão crítica sobre o conhecimento humano resultaram do lamentável descuido fenomenológico. Como consequência desastrosa do mencionado descuido, resultou na filosofia moderna e contemporânea o puro subjetivismo relativista e cético que eliminou da realidade quer o sujeito cognoscente, quer o objeto cognoscível. O racionalismo exclusivista e o empirismo exclusivista, duas formas radicais daquele subjetivismo, são examinados minuciosamente e rejeitados decididamente por Vladimir Sergeyev Soloviev na sua dissertação doutoral Crisis Zapadnoj Filosofii, A Crise da Filosofia Ocidental, obra de grande valor, mas pouco conhecida no Ocidente. Parênteses. A primeira tarefa que o padre Ladusans me passou no curso dele foi justamente fazer uma análise estrutural desse livro, A Crise da Filosofia Ocidental, que eu fiz e da qual creio que ainda tenho alguns rascunhos aqui. A leitura dessa obra deixou na minha mente um impacto muito, muito profundo e eu espero voltar ao assunto em outras aulas. Vamos seguir. Quanto ao puro subjetivismo racionalista da filosofia ocidental, a tese crítica do filósofo russo, grande artífice de ordem e de organização das ideias na história do pensamento filosófico, é expressa no seguinte silogismo: 1. Premissa maior do dogmatismo. O que verdadeiramente é, é conhecido a prioristicamente. Premissa menor de Kant. Mas no conhecimento a priorístico se conhecem somente as formas do nosso conhecimento. 3. Conclusão de Hegel. Portanto, as formas do nosso conhecimento são o que verdadeiramente é. Ou também, como Soloviev mesmo resume silogisticamente a tese do puro subjetivismo racionalista. 1. Nós pensamos o que é. 2. Mas nós pensamos somente conceitos. Portanto, o que é, é conceito. Quanto ao puro subjetivismo empirista, radicalmente exclusivista, formalista e unidimensional, a tese crítica condenatória de Vladimir Sergeyev Soloviev, promotor como Santo Tomás do universalismo gnoseológico realista, expressa no seguinte silogismo: premissa maior de Bacon, o que autenticamente é, é conhecido na nossa experiência real. 2. Premissa menor de Locke e outros. Mas na nossa experiência real se conhecem somente os diversos estados empíricos da consciência. 3. Conclusão de John Stuart Mill. Portanto, os diversos estados empíricos da consciência são o que verdadeiramente é. A denúncia e advertência do grande filósofo russo, Vladimir Soloviev, constitui um motivo muito sério para perguntar logo, já na presente investigação introdutória, qual o caminho corretivo. Então, vamos retomar isso aqui. Esta obra de Vladimir Soloviev é constituída com base numa premissa que é empiricamente verificável, de que, pelo menos em certas etapas do pensamento, não podemos tomar isso como regra geral, a sucessão, vamos dizer, das escolas, das correntes de pensamento, forma um encadeamento não só histórico, não só temporal, mas também lógico. É nesse sentido que ele expõe a sucessão de certas filosofias como se fosse um silogismo: premissa maior, premissa menor, conclusão. Isto de fato se verifica. Se você estudar essas filosofias em sequência, você verá que a coisa realmente aconteceu assim. Isto não quer dizer que ele esteja aceitando a premissa hegeliana de que toda a história da filosofia é um longo raciocínio, um longo argumento do princípio ao fim. Não, esse, vamos dizer, é um argumento de Hegel, tá certo? Com base no qual ele construiu não só a sua fenomenologia do espírito, mas também as famosas lições sobre a história da filosofia universal. Isso quer dizer que, para Hegel, a história da filosofia era o próprio desenvolvimento interno do conceito que se desdobrava nas suas consequências lógicas ao longo do desenvolvimento histórico da humanidade. Soloviev não toma isso como, vamos dizer, uma premissa metodológica geral, ele não aceita isso, mas ele observa que, em certos momentos, isso de fato acontece, formando então, vamos dizer, as escolas, a curva, vamos dizer, de um raciocínio com começo, meio e fim. Quando chega no fim, quer dizer, a conclusão, que foi longamente elaborada, não no curso dos pensamentos de um filósofo, mas justamente na passagem de uma escola para outra, se consolida mais ou menos como um consenso coletivo da classe filosófica, embora possa haver consensos opostos, como se vê nessa própria contraposição de racionalismo e empirismo. Contraposição que também deve ser tomada muito ao pé da letra, porque o desenvolvimento temporal dessas duas escolas não coincide. Nós podemos dizer que o racionalismo, ele chega no cume, no século XVIII, com Leibniz. E o empirismo, embora tivesse começado contemporaneamente, ele só chega à sua conclusão, no sentido soloviano, com John Stuart Mill, que já é o século XIX. Portanto, embora tenham começado ao mesmo tempo, como realidades históricas, essas duas escolas são sucessivas, na verdade. Embora sejam sucessivas, Soloviev não vê entre elas o mesmo tipo de desenvolvimento lógico-silogístico que ele vê dentro de cada uma. Ou seja, a escola racionalista se desenvolve nessas três etapas que ele disse: a primeira, né, vamos dizer, do racionalismo de Spinoza, por exemplo, e que depois, através de Kant, chega na conclusão de Hegel de que tudo que existe é conceito, e enquanto o empirismo se desenvolve também em três etapas, ele não vê entre essas duas escolas o mesmo tipo de encaixe lógico que ele vê dentro do desenvolvimento de cada uma. Eu não sei se ele tentou isto ou se simplesmente ele não se interessou por esse aspecto, mas também não é o que vai interessar a nós. O que vai nos interessar é, sobretudo, mostrar o seguinte: que existem de fato essas duas escolas, que de algum modo elas ainda exercem uma influência muito grande hoje em dia, e que mesmo a solução realista propugnada por Soloviov, e que seria idealmente subscrita por Santo Tomás de Aquino, embora ela esteja correta, ela está longe de ser suficiente para resolver este problema que continua em aberto. Vamos ver como é que se desenvolvem essas duas séries de silogismos, entre aspas, que fundamentam, por um lado, a escola racionalista, por outro lado, a escola empirista. Não é isto? Você vai observar que ali em Spinoza existe a declaração explícita de que nada se conhece por experiência. Ou seja, o conhecimento por experiência, ele é sempre indutivo, e ele leva somente, vamos dizer, a conclusões probabilísticas que continuam incertas, de algum modo. Embora isso possa ter alguma importância prática, vamos dizer, não se pode esperar desse tipo de conhecimento empírico, segundo Spinoza, nenhum grau de certeza suficiente para responder aos grandes problemas do conhecimento e da ontologia. Né? Então, Spinoza propõe o método puramente racional analítico. Ele vai partir de certos conceitos universais e, pela análise desses conceitos, vai extrair consequências que portarão em si o mesmo grau de necessidade e de certeza que estava constituído nas suas premissas. Tá certo? Essas premissas tomam a forma, vamos dizer, daqueles axiomas, postulados, que Spinoza coloca logo no começo do seu livro, denominado impropriamente Ética, né? Na verdade é uma metafísica. Então, com base nessa premissa, se desenvolve, então, vamos dizer, as filosofias do grupo racionalista, especialmente as de Descartes, Malebranche e o próprio Leibniz, tá certo? Todos confiantes, vamos dizer, no poder do puro raciocínio humano. Então, a ideia era, a partir de princípios universais autoevidentes, como, por exemplo, o próprio Descartes vai partir da certeza absoluta que o ego tem de si mesmo, e daí vai tirar uma série de consequências. Spinoza vai partir da própria definição do ser universal, e daí vai tirar uma série de consequências, assim por diante. Então, essas são filosofias eminentemente ou até ferozmente construtivistas, né, que pretendem tirar, do puro mundo raciocínio, a construção de todo um sistema universal de teses inabaláveis. Esta filosofia chega a uma crise com Kant, quando Kant observa que, pelo puro método analítico, nós nada conhecemos do mundo real, mas conhecemos apenas do nosso próprio pensamento. Ou seja, não existe um salto do mundo interno do pensamento para o mundo da realidade. Por exemplo, o próprio Descartes, quando ele chega ao cogito ergo sum, ele fica com esta certeza que o ego tem de si mesmo, diz, mas como ele poderia fundamentar, com base só nisso, o mundo inteiro das ciências, né? A física, a química, a geografia, etc., etc., seria absolutamente impossível. Então tem que haver um elo entre a certeza que o ego tem de si mesmo e o conhecimento que ele tem do mundo real, e Descartes encontra esse elo em Deus, assim, vamos dizer, num ato de fé. Ele diz, bom, Deus não é mau, ele não ia me enganar desta maneira, ou seja, Deus não coincide com o gênio mau, então, se eu tenho um sentimento de certeza com relação a esses dados do mundo exterior, eles devem ser verdadeiros de algum modo. Então, isso aí já era, evidentemente, uma fragilidade interna da escola racionalista desde o início. Mas o Kant, impiedosamente, ele rejeita esse apelo à fé. Ele diz, tem coisas que você pode pensar, mas pensar não é a mesma coisa que conhecer. Tá certo? Então, todos os seus objetos de fé são pensáveis, mas não quer dizer que eles sejam conhecimentos ou que eles tragam uma certeza intrínseca. Então, o apelo de Descartes ao Deus bondoso fica neutralizado por Kant. Na hora que neutraliza, o que sobra? Quer dizer, do método puramente racional analítico. Bom, sobra o conhecimento das formas internas do próprio pensamento, que é o que Kant vai dizer que são as formas a priori no sentido de que elas são anteriores e são fundamentais em relação a todo pensamento que você possa ter, ou até fundamentais e anteriores também, quer dizer, à própria percepção sensível. Quer dizer, a percepção sensível tem certas formas estruturais que determinam as suas possibilidades e os seus limites. Então, em última análise, tudo o que o filósofo racionalista conhece são as formas do seu entendimento e as formas a priori da sua percepção do mundo. Ele se conhece a si mesmo, então, e nada sobre o mundo exterior. Então, o máximo que ele pode obter não é, vamos dizer, a certeza, mas ele pode falar de uma validade universal dessas formas na medida em que elas são idênticas em todos os seres humanos. Então, Note bem, isso não é uma garantia de que o conteúdo, o conhecimento é verdadeiro, há apenas uma garantia de que só nós estamos enganados, estamos todos enganados juntos e uniformemente. Tá certo? De modo que a nossa imagem do mundo, ela não é, vamos dizer, um retrato objetivo de como as coisas são, mas são a projeção externa das formas, a priori, de entendimento, as quais, sendo as mesmas em todos os seres humanos, têm não um valor de verdade, mas tem um valor de universalidade. Tá certo? Isso quer dizer que, em última análise, a comunidade humana passa a ser, quer dizer, as formas cognitivas da comunidade humana passam a ser o padrão do conhecimento que temos do mundo exterior. Tá certo? Então, uma vez assentado isso, e note que essas filosofias, tão logo elas são publicadas, elas despertam, evidentemente, muita discussão e acabam, vamos dizer, se sendo aceitas por uma multidão de pessoas. São filosofias triunfantes, de algum modo, filosofias que se impuseram a grandes massas de estudiosos. Então, é por isso mesmo que a sua sucessão acaba funcionando como se fosse um raciocínio, ou seja, tendo uma espécie de força probante interna que vai se afirmando, né, ao longo do tempo, como se fosse realmente o movimento e a conclusão de um silogismo. Então, a partir do momento em que aceitamos a conclusão kantiana de que tudo que nós conhecemos são as formas a priori do nosso próprio conhecimento, então o passo seguinte é dado por Hegel, que diz que, ora, essas formas do conhecimento, se são tudo o que nós conhecemos, elas são tudo realmente o que existe, nada existe fora delas. Então, se tudo o que nós podemos conhecer são conceitos, o que falta para concluir que o conceito é a própria realidade e que nada existe fora dele? Afinal de contas, não temos o mais mínimo sinal de que, além daquilo que conhecemos ou daquilo que podemos conhecer, exista outra coisa qualquer. Tá certo? Então, curiosamente, a crítica então que Kant fez à escola racionalista é transmutada em Hegel, vamos dizer, num upgrade do racionalismo, que parte para um hiper-racionalismo. Tá certo? Então, Spinoza dizia que o conhecimento por experiência nada nos revela, que só podemos conhecer, vamos dizer, pelo exercício da razão analítica. Hegel vai muito mais além. Ele diz que, além daquilo que podemos conhecer pela razão analítica, nada existe para ser conhecido. Então, isto quer dizer que a análise interna, vamos dizer, dos conceitos fundamentais, coincide com a própria estrutura da realidade. E daí a possibilidade que Hegel tenta realizar ao longo da sua obra de, mediante a análise dos conceitos fundamentais, explicar todo o desenvolvimento temporal do cosmos e da história humana, né, como se fosse a progressiva exteriorização de um conceito fundamental que é, por sua vez, a realidade fundamental. Tá certo? Então, é a dialética do conceito no tempo é a própria realidade divina que se manifesta. Tá certo? Então, chegamos a uma espécie de hiper-racionalismo que vai infinitamente além das pretensões do próprio Spinoza. Tá certo? Paralelamente, se desenvolve, então, a escola empirista que vai por um caminho completamente diferente. Ela começa por afirmar que só existe, que a única fonte válida do conhecimento é a experiência. Ou seja, aquilo que Spinoza colocava como fundamento de todo conhecimento é colocado por Bacon como se não fosse um conhecimento. Quer dizer, aquilo que podemos obter por mera análise de conceitos são apenas relações formais que podem não ter nada a ver com a realidade substantiva. Então, a verdadeira fonte do conhecimento é a experiência, tá certo? Mas esta premissa empirista é em seguida submetida a uma operação do mesmo tipo daquela que Kant submeteu, a escola racionalista. Da pretensão de conhecer os objetos, tá certo? O empirismo se volta, sobretudo com Hume, para dentro do sujeito e acaba dizendo, nós não conhecemos. É verdade que a experiência é a fonte de todo conhecimento, mas o que a experiência nos dá? A experiência só nos dá sensações, pensamentos, desejos, volições, etc, etc, etc. Então, em última análise, só conhecemos os estados da nossa própria consciência. Então, você vê que acontece com o racionalismo, a mesma coisa que com o empirismo, a mesma coisa que tem acontecido com o racionalismo. Ele parte de uma presunção de conhecer o universo, tá certo? Um pela razão analítica, outro pela experiência, e daqui a pouco ambos se voltam para dentro e dizem, opa, afinal de contas, só o que nós conhecemos somos nós mesmos. Eu já dei algumas aulas sobre Hume, né? Tanto aqui como em outros cursos presenciais que eu dei aqui em Colonial Heights, que muitos de vocês assistiram, tá certo? E vocês veem que a análise crítica a que Hume submete o conceito de experiência é uma coisa verdadeiramente impiedosa, onde ele acaba negando, por exemplo, ele diz, bom, se nós tudo nós conhecemos por experiência, de onde nós tiramos a noção de causa? Nós só vemos sucessões de fatos, nós não vemos causa em parte alguma. Causa é uma conclusão da nossa mente e ela não é validada pela experiência. Tá certo? Nós que conectamos dados de experiência mediante uma noção que nós criamos chamada causa. Nós não temos prova nenhuma de que exista causa. Pior ainda, nós também, tudo que nós percebemos são formas sensíveis. Nós não temos nenhuma prova de que por trás dessas formas sensíveis existam objetos substanciais. Nós não alcançamos essa substância jamais, alcançamos somente as suas formas aparentes. Pior ainda, nós não temos sequer prova de que por trás dos meus atos de conhecimento exista um sujeito permanente e estável, porque tudo que nós temos são estados, sensações, que são todos fugazes. Tá certo? Então, desta crise do empirismo, né, os filósofos acabam saindo pelo mesmo método que Hegel havia criado uma saída para a crise do racionalismo, declarando que aquele conhecimento, pouco de conhecimento que nós temos, e que se resume aos nossos próprios estados interiores, longe disso ser uma falha do conhecimento, ao contrário, esses estados interiores eles são a única realidade que há para conhecer. Tá certo? Então, você vê, existe um racionalismo inicial, existe uma crise, e em seguida existe um racionalismo radical com Hegel. E o empirismo, mesmíssima coisa. Existe um empirismo inicial com Francis Bacon, tá certo? E depois existe uma crise que vem com John Locke, mas sobretudo com David Hume. Não sei por que o Padre Lazzano não citou Hume neste parágrafo. E em seguida existe um empirismo radical com John Stuart Mill e outros que o seguem, alguns até hoje. Tá certo? Então, a simples exposição dessas duas séries de silogismos e a simples coexistência deles mostra que deve haver algo errado neste conjunto. Tá certo? Quer dizer, a oposição da escola racionalista à escola empirista, tá certo? E o desenvolvimento paralelo das duas, segundo um desenvolvimento ternário idêntico, mostra, segundo Solovyov, que nada disto é suficiente. E exatamente é neste ponto que ele fala de uma crise da filosofia ocidental. Quer dizer, a filosofia ocidental, conduzida por essas duas escolas paralelas e conflitantes, havia chegado a um beco sem saída. Quer dizer, a contraposição das duas escolas não tinha saída. A partir daqui, o Padre Lazzano vai discutir isso desde o ponto de vista de Solovyov, que ele considerava um dos seus gurus, e de Santo Tomás de Aquino, que ele também considerava um guru. E vai dar, então, a solução realista, tá certo? Porém, a solução realista que ele dá vai usar o método de Husserl, quer dizer, ele vai descrever o ato do conhecimento, tá certo? E dessa descrição ele vai tirar os fundamentos da possibilidade do conhecimento do real pelo ser humano. Então, essa é a estratégia realista. Mas, agora observando toda essa discussão como um conjunto, que começa desde Spinoza e Bacon, tá certo? Como fossem os representantes das escolas adversárias, né? Representantes máximos das escolas adversárias, começa com Spinoza e Bacon, até chegar Vladimir Solovyov e ao livro do padre Stanislaw Vladuzans, existe um traço comum entre todas essas análises conflitantes. É que todas elas examinam somente o ato do conhecimento e o sujeito cognoscente, as operações cognitivas do sujeito cognoscente, né, tentando, com base nisso, fundamentar a possibilidade real do conhecimento. Acontece que existem duas premissas faltantes aí. A primeira premissa é a existência do sujeito cognoscente. Essa existência não é analisada. Ao longo de todo esse desenvolvimento, ela simplesmente não é analisada, né? Descartes havia postulado o penso, logo existo, tá certo? Mas parece ter esquecido a consequência óbvia disso aí, que para pensar é preciso existir, né? Então, hoje em dia, pelo menos a mim, me parece que não é possível, e vamos dizer, a experiência do século XX demonstra isso aí, a filosofia do século XX, com toda a escola existencialista, Karl Jaspers, com a ontologia de Nicolai Hartmann e uma série de outros filósofos, a experiência do século XX demonstrou que, de fato, não é possível a análise do conhecimento sem a análise da existência do sujeito cognoscente. Então, hoje em dia eu estou seguro de que o problema do conhecimento não tem como ser colocado sem a pergunta preliminar, né? O que que funda e o que que permite a minha existência de sujeito cognoscente? Porque, vamos dizer, a coisa mais óbvia é aquilo que dizia Santo Agostinho: bom, eu sei que eu existo, mas eu não sei por que eu existo, não sei de onde eu existo, não sei de onde eu vim, tá certo? E, em suma, eu não conheço o fundamento da minha própria existência. Então, como o conhecimento é somente uma das muitas atividades que o ser humano desempenha no curso da sua existência, então é claro que a análise da existência deve preceder a análise do conhecimento. O que faz com que toda uma tradição nascida com Kant seja automaticamente impugnada, tradição esta que diz que a análise do conhecimento é o primeiro passo da estratégia filosófica. Ou seja, o problema crítico do conhecimento é o primeiro problema filosófico. Tá certo? No ponto em que chegamos, dizemos, não, isto é impossível, tá certo? Eu não posso analisar, vamos dizer, as minhas faculdades cognitivas, tá certo? Antes de saber alguma coisa sobre a minha própria existência de sujeito cognoscente. O que que permite que eu exista, ao menos, como sujeito cognoscente. Então, no mínimo, o filósofo tem de reconhecer que a questão do conhecimento não se colocou para ele desde sempre, mas se colocou numa certa data, né? Ou ele pensou nisso sozinho, ou o problema foi sugerido por leituras filosóficas. Então, isso quer dizer que o nascimento da questão crítica do conhecimento na alma do filósofo tem uma data, né? Não é uma coisa permanente. E para que isso acontecesse numa data, é necessário que o filósofo existisse antes. Por outro lado, a simples colocação desta pergunta é impossível se o filósofo não tiver nem um pouco de confiança na sua memória. Ou seja, a confiabilidade da memória não é para ser demonstrada ao longo do desenvolvimento da teoria do conhecimento, mas é uma condição prévia de que exista alguma teoria do conhecimento. Essa confiabilidade não tem de ser absoluta, mas se negamos peremptoriamente toda a confiabilidade da memória, não podemos sequer continuar raciocinando, porque não teremos nenhuma confiança em que nos recordamos da premissa onde começou o silogismo. Então, alguma confiabilidade da memória, né? E, portanto, alguma aceitação da condição temporal da nossa existência como uma realidade dada que não pode ser questionada dentro da própria teoria do conhecimento, é, então, uma condição prévia da simples possibilidade de uma teoria do conhecimento. Então, alguns filósofos da escola existencialista até chegaram a chamar um pouco a atenção para isto, como Karl Jaspers ou Ortega y Gasset. Mas eu tenho a impressão, vamos dizer, que a análise da existência humana depois tomou outros rumos com Heidegger e Sartre e acabou se perdendo. Quer dizer, o trabalho iniciado por Jaspers e Ortega y Gasset ficou parado no ar. Tá certo? Então, se nós colocarmos o problema, vamos dizer, da nossa existência, não abstratamente, não falando de existência humana em geral, tá certo? Mas falando da nossa própria existência de sujeitos concretos que estão, no momento, se dedicando a problemas de teoria do conhecimento, nós veremos que há uma série de condições sem as quais eu não poderia sequer ter chegado a colocar esta questão, né? A primeira condição, vamos dizer, a primeira e a mais óbvia, é o aprendizado da língua na qual eu estou raciocinando, escrevendo, falando, etc, etc. E eu sei que esta língua não foi inventada por mim. Para que eu aprendesse esta língua, foi necessário, vamos dizer, que eu nascesse algum dia. Eu não me lembro do meu nascimento, eu não fui testemunha ocular do meu nascimento, e eu já tenho de começar confiando no depoimento de terceiros, que isso é meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia e o oficial do Registro Civil. Então, desde logo, vamos admitir essa premissa óbvia. Toda e qualquer possibilidade de que eu conheça qualquer coisa se baseia na confiança prévia que eu tenho em outros seres humanos. Sem isso, eu não poderia ter chegado até aqui e não poderia estar falando de teoria do conhecimento. Então, a confiabilidade do testemunho humano, embora não seja uma confiabilidade absoluta, ela é uma premissa da teoria do conhecimento. E a própria teoria do conhecimento, é claro que ela pode aprimorar a consciência que nós temos da validade do testemunho e pode criar uma criteriologia para separar os testemunhos mais confiáveis dos menos confiáveis, etc, etc. Ela pode fazer isso, mas ela não pode questionar universalmente e abstratamente a validade do testemunho. Então, segundo, nós sabemos que daí para adiante, o que quer que nós desenvolvamos ao longo do nosso trabalho de teoria do conhecimento, ou do nosso trabalho em qualquer ciência que seja, estará para sempre vinculada a essa confiabilidade do testemunho. E que, portanto, nenhum ser humano, nenhum, jamais poderá se colocar acima do universo do testemunho humano e julgá-lo como um todo. Isso aqui é absolutamente fundamental. Dito de outro modo, não há nenhuma modalidade de conhecimento que possa, por si, julgar e validar ou invalidar o testemunho humano. O testemunho humano paira acima de tudo isso como condição fundamental da própria existência do investigador, da condição de possibilidade que ele investiga alguma coisa e assim por diante. Tá certo? Então, entre a realidade do testemunho humano, a existência desse fenômeno chamado testemunho humano, e a consciência crítica que nós temos disso como filósofos, tá certo? Existe a mesma relação que, segundo Aristóteles, existia entre todo o conhecimento pré-filosófico e o conhecimento filosófico. Não cabe ao conhecimento filosófico invalidar o conhecimento pré-filosófico. Não, ele só pode aprimorá-lo criticamente, mas ele não pode negá-lo. Ele não pode criar um outro patamar de conhecimento, desde o qual o conhecimento pré-filosófico seja invalidado ou reduzido, vamos dizer, a uma escala inferior. Ao contrário, todo conhecimento é pré-filosófico, inclusive o conhecimento filosófico. Então, digamos assim, todo conhecimento é baseado no testemunho humano, inclusive a análise crítica que fazemos do testemunho humano para aperfeiçoá-lo e separar os testemunhos melhores dos piores, assim por diante. Então, isto é de cara, né? Então, em segundo lugar, nós sabemos que para chegarmos até aqui, podemos colocar essa situação, colocar esses problemas, é necessário que tenhamos permanecido vivos durante esse tempo, que algo tenha nos mantido na existência, tá certo? Então, se nós perguntarmos por que que eu continuei existindo ao longo deste tempo? Então, você vai ter que reconhecer que houve pelo menos um período em que a manutenção do seu ser na existência não dependeu de você mesmo no mais mínimo que fosse, que foi todo o período inicial da sua existência. Então, se alguém não cuidasse de você, não alimentasse você, não protegesse contra as doenças, etc., você não poderia ter feito isso por você mesmo. Tá certo? Frequentemente somos colocados de novo nessa situação, quando temos uma doença muito grave, da qual não podemos nos cuidar a nós mesmos e somos obrigados a aceitar cuidados de outras pessoas. Isso acontece o tempo todo, tá certo? Portanto, este é o segundo item, vamos dizer, da teoria do conhecimento, da teoria básica do conhecimento, ou se quiserem, da pré-teoria do conhecimento, é reconhecer que nós somos filhos da solidariedade humana. Se ela não existisse, se as pessoas não jogassem no mato, os macacos nos comeriam, tá certo? E não estaríamos aqui. Então, se perguntarmos por que as pessoas fizeram isso, por que elas cuidaram de nós, por que permitiram que nós continuássemos existindo quando poderiam facilmente nos ter jogado numa lata de lixo, jogado pela janela, tá certo? Abandonado no chão. Nós podemos criar muitas teorias para explicar isso. Nós podemos dizer, por exemplo, o instinto de... Damos nomes para coisas que desconhecemos. Dizemos, é o instinto de sobrevivência grupal. Mas, bom, eu não acredito que isso seja uma explicação, isso é apenas um outro nome, né, que você dá para o fenômeno, reduzindo a um dos seus aspectos. Tá certo? Porque eu duvido que alguma mãe, no instante em que cuida do seu filho, esteja pensando na sobrevivência da espécie. Está pensando sobre a vez do seu filho apenas, né? E se for preciso até matar os filhos dos outros para isso, ela às vezes o fará. Portanto, a relação entre os cuidados que uma família dá a um bebê e aspas, o instinto da sobrevivência da espécie são relações altamente problemáticas e indiretas. Tá certo? Então, e sobretudo, apelar a esse tipo de conceitos é escapar do plano de, vamos dizer, de concretude, onde nós queremos manter a nossa análise, tá certo? E partir para recortes abstrativos que separam um aspecto do fenômeno de outro aspecto do fenômeno. Não é isso que nós queremos, nós estamos querendo, vamos dizer, analisar concretamente as condições que me permitiram um dia colocar o problema do conhecimento. Tá certo? Também, então, digamos, somos filhos da solidariedade humana, mas ela por si não bastaria, porque essa solidariedade humana se manifesta através de atos que transformam dados, objetos e entes da natureza em recursos para a sobrevivência da espécie. Por exemplo, os alimentos. Tá certo? Dificilmente um bebê poderia sobreviver diretamente com elementos tirados da natureza em estado bruto. Eles requerem alguma transformação. Mesmo se você for consumir o alimento em estado bruto, ele não virá até você. Por exemplo, você pode tomar o leite em estado natural, tal como foi extraído da vaca, mas é possível que alguém o extraia, o leite não virá a você e a vaca não virá oferecer a teta gentilmente para o bebê. Tá certo? Então é preciso um conjunto de ações humanas enormemente complicado, tá certo? Que permita que esta solidariedade, este cuidado que as pessoas têm com os bebês, se exerça na realidade e tenha algum efeito prático para a sobrevivência do distinto, né? Então, isto supõe a existência de um meio natural em torno. Então, isso quer dizer, no instante mesmo em que eu estou colocando o problema do conhecimento, eu estou afirmando, no mesmo ato, a existência de todo o conjunto de condições que me permitiram existir e continuar existindo até o ponto que eu coloquei aquela pergunta. Não é isto? Mais ainda, nós sabemos que a existência de um mundo natural, do mundo material em torno, não cria por si mesmo o conjunto de laços humanos que constitui aquilo que nós chamamos a solidariedade ou o cuidado. Tá certo? Então, é preciso ver que existe aí uma interação extremamente complexa entre o meio natural e a iniciativa humana de organizar-se em sociedade, de criar elos de solidariedade, colaboração, etc, etc, etc. Elos que nem sempre funcionam, que são, vamos dizer, entrecortados de fatores adversos, né? Como, por exemplo, a existência, às vezes, de pessoas que se voltam contra a solidariedade social e tentam destruí-la, que hoje nós chamamos de psicopatas. Tá certo? Isso sempre existiu. Talvez não na quantidade que existiu, mas sempre existiu. Então, quer dizer que o elemento adverso, o inimigo interno, sempre existiu na sociedade humana, mas não em proporção suficiente para impedir que os cuidados básicos que os seres humanos têm uns com os outros fossem suprimidos. Então, quando perguntamos por que as pessoas fazem isso, tá certo? Bom, nós podemos buscar uma explicação científica objetiva que atribua as ações deles a fatores que eles mesmos não conhecem. Por exemplo, sei lá, o instinto de sobrevivência da espécie é um nome, né? Ou o código genético, tá certo? Mas, evidentemente, esses fatores todos podem estar presentes, mas há uma coisa que tem de estar presente. As pessoas fizeram isso porque queriam fazer isso, né? Não é isso? Então, vamos dizer que não há instinto, entre aspas, não é que instinto é uma noção abstrata, é um recorte que nós fazemos sobre o conjunto da experiência, não há instinto que possa passar inteiramente sobre a vontade do indivíduo e fazer uma coisa que ele não quer, que ele ignora, tá certo? E que é exatamente o contrário do seu propósito. Em algum momento, o instinto vai ter que passar pela filtragem da sua consciência e ele vai ter que concordar ou discordar de fazer aquilo. Isso não quer dizer que a sua concordância seja integral e permanente. O sujeito pode, num momento, fazer outra coisa que, no outro momento, ele renega, mas em algum momento vai ter de passar pela vontade. E a vontade passa, por sua vez, pela justificação que as pessoas dão das suas ações. Ou seja, causa objetiva é uma coisa, justificação é outra. Mas a existência de justificações está entre as causas objetivas. E quando nós examinamos, ainda que superficialmente, a história humana, nós vemos que existem sistemas inteiros de justificações, que são códigos morais, religiões, costumes, símbolos, instituições, etc, etc, etc. Sem tudo isto, eu não poderia estar aqui para colocar o problema do conhecimento. Então, é isso que eu chamo, vamos dizer, a análise existencial da possibilidade do problema do conhecimento. Então, existe uma segunda linha de análise que também tem de ser feita para que se coloque o problema do conhecimento. Quando se fala do conhecimento, se fala de um objeto do conhecimento. Então, nós podemos até dizer que esse objeto do conhecimento são apenas os conceitos, ou que são as formas a priori, ou que são as nossas sensações, etc., etc., assim como outros dizem que são objetos do mundo exterior. Mas o que é este objeto do conhecimento, no fim das contas, independentemente das explicações limitativas que nós possamos dar dele, tá certo? O que sugeriu para mim, no objeto, a pergunta pelo conhecimento? Ora, a coisa mais óbvia do mundo é que eu não colocaria nenhuma pergunta pelo conhecimento se o meu conhecimento fosse universal, abrangente e perfeito. Então, é justamente porque o conhecimento às vezes falha que surge um problema do conhecimento. Se eu fosse dotado de certeza universal sobre todas as coisas que eu conheço, e se o conjunto das coisas que eu conheço coincidisse quantitativamente com o conjunto das coisas que se me apresentam, eu jamais colocaria o problema do conhecimento, porque eu não teria nenhum problema de conhecimento. Então, são limites ao conhecimento atualmente disponível que me fazem colocar o problema do conhecimento. E aonde estão esses limites? Se nós perguntarmos assim, até onde nós podemos conhecer sem colocar ainda o problema da certeza maior ou menor, da confiabilidade maior ou menor do conhecimento? Se nós examinamos, ainda que superficialmente, o repertório das coisas que, não na humanidade em geral, mas na nossa própria sociedade, na nossa cultura, são objeto de conhecimento real ou hipotético, nós veremos que é um conjunto praticamente ilimitado. Por exemplo, nós temos, vamos dizer, conhecimentos de natureza puramente cotidiana e habitual. Por exemplo, a casa onde nós moramos, a vizinhança, as pessoas que nos cercam, os objetos que nós usamos todos os dias. Claro, todos nós, para podermos chegar aqui e colocar este problema, nós tivemos que conhecer algo dessas coisas, né? Não é isso? Então, só o repertório dessas coisas já é imenso. Agora, além disso, existe todo o mundo, vamos dizer, do universo físico em torno que sustenta tudo isto. Veja, a presunção de que para além do campo que eu conheço, existem outras coisas que eu não conheço, que eu não estou vendo agora, é uma condição para que eu veja alguma coisa. Eu já procurei, mas não encontrei nenhum caso de um indivíduo humano que acreditasse por um instante sequer que só existe aquilo que ele está vendo no momento. Porque essa expressão seria autocontraditória. Porque as nossas percepções, nós sabemos, até por experiência, elas são todas fugazes. Por exemplo, as estimulações visuais não são uma onda contínua, elas são picotadas. Tá certo? Então, se eu nada conhecesse além do que eu estou vendo no momento, nós teríamos que perguntar, pera, quanto dura este momento? Então, dizer que eu só conheço aquilo que eu vejo no momento seria a mesma coisa que dizer que eu não conheço nada. E se eu nada conhecesse, eu também não poria o problema do conhecimento. Eu ponho o problema que eu conheço alguma coisa e não conheço tudo. E também porque eu conheço bastante, muita coisa, mas admito que não conheço perfeitamente. Então, o conhecimento é limitado qualitativamente e quantitativamente, mas para isso ele tem de existir. Então, existe sempre algo que está para além daquilo que nós conhecemos no momento, e eu também creio que não existe nenhum ser humano que acredite que para além daquilo que ele conhece, tudo aquilo que está para além do que ele conhece no momento será acessível efetivamente a ele. Por exemplo, todo ser humano sabe que ele não pode conhecer o passado histórico e até o seu próprio passado como matéria de experiência presente. Todo mundo sabe disso. E se não fosse assim, também não seria possível ter chegado aonde cheguei e colocar o problema do conhecimento. Portanto, a limitação do conhecimento humano afirma imediatamente a existência de um mundo objetivo para lá do conhecimento, para além do conhecimento. Se eu sei que o meu conhecimento é limitado, ele é limitado em relação à extensão do objeto que eu conheço. Eu só conheço uma parte e estou limitado espacialmente, quer dizer, minha visão alcança até um horizonte X, e estou limitado temporalmente. Eu só posso conhecer como matéria de experiência aquilo que acontece durante o período que eu estou vivendo. Nada posso conhecer do antes e nem do depois. Não é isso? Então, mas esta limitação, ao mesmo tempo espacial e temporal, ela coloca automaticamente, pela sua própria formulação, ela afirma a existência de um para lá, de um além, que não padece das minhas limitações nem espaciais, nem temporais. Se existe algo que está para além do que eu conheço, então, é o meu conhecimento dele que é limitado e não ele. Se ele não existisse, nada haveria para conhecer fora daquilo que eu conheço. Se existe limitação do conhecimento, é porque existe algo para lá do que eu conheço, e esse para lá não está limitado pelas mesmas limitações que se impõem a mim. Dito de outro modo, a existência de um universo está postulada na própria colocação do problema do conhecimento. E tudo isto, toda esta análise que eu fiz aqui, não se baseia no exame do ato do no exame crítico do ato do conhecimento, como se basearam Bacon, Spinoza, Descartes, Hume e todas estas duas tradições. Se baseia no exame de uma coisa que não é o ato de conhecimento, mas que são condições prévias sem as quais ele não poderia se realizar. Mais ainda, quando nós colocamos o problema do objeto do conhecimento e vemos que esse objeto ele é, em princípio, ilimitado, tá certo? Se eu se colocar um limite a ele, eu estou automaticamente determinando que eu conheço esse limite, e como eu poderia conhecer os limites últimos de todo conhecimento possível se eu não possuísse já todo esse conhecimento possível? Não dá para fazer isso. Então, a existência do ilimitado, aquilo que Anaximandro chamava o Aperon, está dada já no simples ato de eu colocar o problema do conhecimento. Então, eu nasço dentro de um horizonte, eu existo e coloco o problema do conhecimento, dentro de um horizonte existencial que me precede e que me possibilita. Esse horizonte, por sua vez, está colocado dentro de um outro horizonte cultural, histórico, social, com todo o tecido das ações humanas que foram necessárias para me preservar na existência. Estas ações, por sua vez, estão colocadas dentro de um ambiente material natural, e este ambiente material natural, por sua vez, está colocado dentro do Aperon. Tudo isso está dado no simples ato de eu perguntar pelo conhecimento. Então, eu não posso, no exercício da minha crítica do conhecimento, puxar o tapete sobre o qual eu estou sentado de pé, tá certo? E negar a existência de tudo aquilo que possibilita que eu faça essa mesma pergunta. Quanto à modalidade de presença desse universo e tal, bom, nós podemos averiguá-la, porque nós sabemos que as coisas chegam até nós por diferentes maneiras, elas têm, como dizia a Rússia, diferentes maneiras de apresentar-se. É claro que eu posso fazer isso, mas em nenhum momento eu posso negar a existência de todo esse conjunto de condições, porque negar isso seria negar a possibilidade de colocar a pergunta pelo conhecimento. Ora, também existe um outro problema. Suponha que eu chegue a uma dessas conclusões, seja aquelas postuladas pela escola racionalista ou pela escola empirista. Então, seguindo a escola racionalista, eu digo: tudo que eu conheço são conceitos, ou digo: tudo que eu conheço são as nossas sensações. Muito bem, só tem um pequeno problema. Durante quanto tempo eu conheço isso? Uma vez que eu tenha chegado a essas conclusões da escola racionalista ou da escola empirista, eu as conservo em mim para sempre como um conhecimento permanente que eu tenha? Absolutamente impossível. Essas conclusões vão e vêm. Elas são impressões a que nós chegamos na medida em que seguimos uma certa linha de raciocínio. Tá certo? Então, quando falamos do conhecimento humano em geral, nós estamos falando de uma coisa que não existe, porque, evidentemente, só existe conhecimento em seres humanos concretos. E os seres humanos concretos, eles nascem, crescem, né, evoluem, decaem e morrem. E estão o tempo todo passando por transformações. E nada, absolutamente nada, nos garante que o conhecimento, uma vez adquirido, permanece em nós para sempre. Então, nós sabemos que nós podemos nos esquecer, podemos deixar de entender aquilo que entendíamos antes, né? Podemos perder informações, podemos perder entendimento e assim por diante. Tá certo? No entanto, tudo isso acontece, tudo isso que se passa dentro de nós, acontece dentro daquele quadro de condições que possibilitou a minha pergunta. E este quadro de condições, evidentemente, não é alterado pelas alterações que eu sofra no decorrer do processo. Portanto, toda pergunta pelo conhecimento implica o reconhecimento de uma instabilidade individual que se manifesta e que aparece dentro do quadro de uma estabilidade maior em torno. E essa estabilidade não pode ser confundida, evidentemente, com a mera durabilidade. Quer dizer, condições que foram criadas ou no seio da natureza ou da sociedade num certo momento e que possam desaparecer em outra, pelo simples fato de elas poderem aparecer e desaparecer, elas supõem um horizonte maior que é mais estável do que elas e permanente do que elas. Ou seja, todos os processos temporais, né, têm de estar colocado cada um dentro de uma dimensão temporal maior, e este dentro de uma outra maior, e este outro dentro de uma outra maior. É assim por diante, até, vamos dizer, o infinito. Então, quer dizer, a existência de todos e quaisquer processos temporais pressupõe a existência de uma eternidade. Então, vimos que o simples fato de eu colocar o problema do conhecimento, quando analisado existencialmente, me leva para longe dessas análises microscópicas que essas duas escolas fizeram do ato de conhecimento, para o conjunto das condições existenciais que permitem que eu coloque a pergunta. E essas condições, vamos dizer, se estendem em círculos cada vez maiores, círculos espaciais e temporais cada vez maiores, desde o meu simples nascimento até a eternidade. Então, fica aí, quer dizer, esclarecido que nem mesmo a escola realista chegou, vamos dizer, a vasculhar e examinar todas essas condições. Mas que quando nós hoje entendemos essas coisas, nós vemos que algo de muito grave aconteceu nesses séculos 16, 17, 18, 19, para que as mentes dos filósofos se concentrassem de tal maneira no aspecto microscópico do ato de conhecimento e esquecessem tudo isso, como se não existisse. E como se do próprio exame do ato de conhecimento, seja feito pelo critério racionalista, seja pelo empirista, se pudesse em seguida deduzir ou fundamentar a existência de tudo mais, quando o fato é que a existência desse tudo mais já está dada no próprio fato de eu perguntar pelo conhecimento. Tá bem? Então, vou fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Então vamos lá. Temos aqui várias perguntas, algumas se referem à aula anterior. E por isso eu vou tentar respondê-las primeiro. Há duas aulas anteriores. Henrique Alexandre pergunta, no curso História Essencial da Filosofia, o senhor mencionou que por conta de um desespero social desencadeado no período helenístico, pairou sobre a sociedade um espírito de integração com a natureza. O exemplo tomado foi Diógenes, que morava dentro de um barril. Existe alguma relação com o tema tratado na aula de hoje? Sim, esses retornos à natureza, eles de fato aparecem ciclicamente, mas eu não sou muito um grande entusiasta dessas analogias entre coisas passadas em períodos históricos muito distantes. Analogia é a coisa mais fácil. Já dizia a Susan Langer que todo e qualquer conhecimento humano começa com uma analogia, quer dizer, você acha que uma coisa é parecida com a outra. Mas o essencial, no caso, é sobretudo a diferença. E a diferença da situação atual é dada por um fator básico, que se chama meios de ação. Quer dizer, para você investigar coisas que se passaram em períodos históricos diferentes, você tem que perguntar quem são os sujeitos da ação, quer dizer, quem estava fazendo o quê e de que meios de ação dispunha. Você não pode esquecer, para que você remontar ao século 10 ou 11, você pergunta assim, quanto tempo levava um decreto papal para chegar até os últimos representantes da igreja nos últimos confins da terra? Podia levar um ano, dois anos, 10 anos, 20 anos ou não chegar nunca. De modo que os meios de ação disponíveis eram muito pobres, tá certo? E dependentes, vamos dizer, de um horizonte geográfico muito, muito estreito. Tá certo? Esses meios vão aumentando. Por exemplo, quando você chega às grandes ditaduras do século XX, elas seriam inconcebíveis sem o rádio, que fazia, vamos dizer, de um país todo a plateia do orador, assim, simultaneamente. Isso quer dizer, as grandes ideologias de massa jamais teriam se tornado realmente de massa se não fosse esse meio. E quando eu falo meios de ação, eu não me refiro somente aos meios técnicos. Claro, os meios técnicos são importantes, mas existe a propriedade, disponibilidade, o controle desses meios técnicos, tá certo? Então, por exemplo, as ondas de rádio, elas são relativamente fáceis de controlar desde um centro governamental. Você capta da onde a onda está sendo transmitida e vai lá e fecha, destrói o rádio do sujeito, pronto, acabou. Então, o rádio não só possibilitou, vamos dizer, que esses grandes demagogos do século XX alcançassem as massas populares, mas também que controlasse as emissões de rádio. Então, sempre levar em conta esses dois elementos, o meio material disponível e a possibilidade do controle desses meios. Nas últimas décadas, o que aconteceu, vamos dizer, é que os meios eletrônicos de transmissão, eles se multiplicaram, além de tudo aquilo que a humanidade anterior poderia ter imaginado, mas também os meios de controle deles se também aperfeiçoaram. Tá certo? Quando eu digo, por exemplo, que nos Estados Unidos a grande mídia todinha ela é propriedade de 6 grupos, isso quer dizer que 6 pessoas decidem o que vai chegar ao público e o que não vai. Essa possibilidade de ação não existia antes e ela cria, naturalmente, possibilidades de ação incalculavelmente poderosas para grupos relativamente pequenos. Quer dizer que o controle total do fluxo de informações circulante se tornou possível. Tá certo? Ele só não é total porque, ao mesmo tempo, apareceram outros meios, como, por exemplo, a internet, que ainda não estão sob controle, mas diariamente pessoas estão estudando novos e novos meios de controlar a internet. Então, isso quer dizer, por exemplo, que a ocultação total de uma notícia inconveniente se tornou, que era antes uma utopia, tá certo? Nem mesmo na União Soviética você conseguia controlar, se tornou uma possibilidade real, tá certo? Então, e o que vai distinguir o fenômeno que eu descrevi aqui é justamente a sua abrangência quase universal, tá certo? Do qual só escapam pessoas, vamos dizer, muito primitivas, iletradas, que não têm acesso à rádio e televisão, quer dizer, são pessoas socialmente insignificantes, né? Então, e pode nessa simples ideologia do culto da natureza. Bom, ideologicamente é um fenômeno parecido com o que se deu nesse período helenístico, mas, vamos dizer, com um impacto social totalmente diverso e, sobretudo, controlado. Pode dizer que o culto da natureza que aparece na época helenística é um fenômeno mais ou menos espontâneo, uma moda. Mas você não pode dizer que a ideologia ecologista hoje é uma coisa espontânea. Não, isso é uma obra de engenharia social. Vocês não podem esquecer, mas os meios de controle social, se vocês estudarem, por exemplo, toda a obra do Kurt Lewin, tudo que se investigou no Tavistock Institute de Londres, né, e todos aqueles meios que eu mencionei de passagem no livro Jardim das Aflições, que hoje já estão superados, já tem coisa muito melhor do que aquilo, então você verá que a possibilidade de o cidadão se defender psicologicamente contra tudo isso é quase nula. Quer dizer, estudiosos, eruditos, quase especialistas, eles podem ainda se manter a salvo disso, mas o cidadão comum não tem defesa, tá certo? Então a concentração de poder é um fato presente, porque essa concentração aconteceu por quê? Porque existem os meios de obtê-la. O cidadão, o ser humano nunca faz aquilo que ele não tem os meios materiais de fazer. Nós não temos possibilidade de ação espiritual à distância, então nós sempre precisamos de meios materiais. Então, o estudo dos meios materiais é o estudo da potência das ações e, portanto, do seu impacto social. Isto parcialmente responde a essa pergunta seguinte do Tauan Monteiro, mas ele comenta aqui. Parece que não apenas o movimento ecológico, mas também toda a tendência do movimento de massa, incluindo movimentos conservadores, tem muito de incutir nas pessoas um apego à autoimagem, explicando a vida delas, as pessoas que pertencem a grupos, a partir da participação dela nesses grupos e movimentos, assumindo esse, portanto, a função explicadora da origem fundamental do sentido da vida. Ah, isso acontece mesmo, quer dizer que a identificação com um grupo ideológico, um grupo militante, uma identificação mais próxima, mais longínqua, é um elemento fundamental da autoimagem. E, justamente, as pessoas se apegam a certas ideias, crenças, símbolos, slogans, etc., etc., não porque acreditem neles objetivamente, mas porque eles são elas, eles são a única personalidade que eles têm. Não tem nada, não tem nada além disso, ó. Nesse sentido, podemos dizer que todo esse movimento só consegue ter sucesso socialmente na medida mesmo que as pessoas já perderam o senso completo de realidade visível e invisível, esquecendo justamente do eu substancial e que o senhor falava, e daí por tabela do fundamento substancial desse eu, que é o próprio Deus. Com o abandono da busca por conhecer a realidade objetivamente, as pessoas acabam desistindo de se conhecer substancialmente. Mas como o vácuo existencial permanece, daí decorre a adesão aos movimentos que melhor prometem solucionar seus problemas existenciais. Sim, na verdade, eu não acredito que ninguém espere de nenhum movimento a solução do que quer que seja. O que importa é a identificação, o sentido de pertinência, vamos dizer, e o reforço de uma autoimagem periclitante. O indivíduo se reconhece naquele movimento porque ele crê que ele personifica esses valores. Portanto, se esses mesmos valores proclamados não chegam a ser, vamos dizer, a adquirir vigência na sociedade, não chegam a ser realizados, pouco importa, a identidade continua. Se você estudar, por exemplo, a história do movimento comunista ao longo do século XX, você vai ver que ela foi uma série de desilusões, tá certo? As desilusões começaram, na verdade, já na década de 30, tá certo? Experiências como, por exemplo, aquela que o Arthur Kestra narra no Zero Infinito, teria se passado entre as décadas de 20 e 30, mais ou menos. E nem por isso os camaradas deixaram de ser comunistas, nem mesmo. Quando teve o famoso discurso do Khrushchev em 1956, denunciando o stalinismo, algumas pessoas ficaram chocadas e largaram o movimento comunista, mas muitos prosseguiram imperturbavelmente, tá certo? Ou seja, não quiseram mudar a sua identidade. Tá certo? A crença objetiva nas potencialidades do movimento, nas potencialidades de transformação social prometidas pelo movimento, não tem nada a ver com a história. O simples fato de que o indivíduo, né, você, outro dia colocaram, descobriram lá, acho que no túmulo de Lenin, uma mensagem colocada lá nos anos 30, sei lá, 40, pela juventude comunista. Então, falando do futuro brilhante, vocês do futuro, os jovens do futuro serão melhores do que nós, porque viverão sob o comunismo, etc, etc, etc. Né? Mas a pessoa não precisa acreditar objetivamente nisso. Né? Basta que esta esperança seja um dos fundamentos da sua vida. Porque quando virar o comunismo, pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser daqui 2000 anos, não interessa, não se trata de uma escala de tempo real, mas de uma identidade presente com o movimento. Então a coisa não se coloca mesmo na esfera das crenças, mas se coloca na esfera, vamos dizer, dos símbolos articuladores da própria personalidade. Né? Nesse sentido, continua o Tamão Monteiro, parece que um retorno ao simbolismo natural seria um santo remédio, quando ele restabelece a posição do homem na realidade. O senhor poderia explicar a principal diferença entre simbolismo natural e o panteísmo? Bom, realmente uma coisa não tem nada a ver com a outra. O simbolismo natural não é uma doutrina filosófica, ele é simplesmente um fato experimental que pode ser estudado desde várias posições filosóficas possíveis. Então, não há necessidade de você subscrever nenhuma doutrina, especial para você admitir a existência do simbolismo natural, tal como eu expliquei, por exemplo, na apostila sobre a questão da tripla intuição. Quer dizer, onde você vê que a própria armadura, a própria estrutura do ambiente cósmico no qual nós vivemos, ela nos diz algumas coisas e imprime em nós impressões profundas que vão estruturar todo o nosso mundo interior. O problema das direções do espaço, por exemplo, sem isso ninguém pode viver. Quem foi que inventou as direções do espaço? Ele é um código, é um construto cultural, coisa assim? Fala, não, é uma realidade física que se impõe a você. O nosso senso de temporalidade, né? Depende de determinantes cósmicas e biológicas que nós não determinamos de maneira alguma. Tá certo? Então, isso é como se fosse, vamos dizer, uma gramática, uma sintaxe, princípios de uma sintaxe, que são impostos a nós pelo próprio ambiente físico no qual nós vivemos. Isso é um simples fato experimental, né? Embora, vamos dizer, os profetas, místicos e até poetas tenham percebido esse fenômeno muito antes de qualquer cientista. Veja, por exemplo, um dado que é estudado pela Mary Douglas num livro que chama Símbolos Naturais. Quer dizer, as regras de pudor que proíbem ou reprimem a exibição direta de funções fisiológicas. Isso é um dado universal. Às vezes umas funções a mais, outras funções a menos, mas isso é um dado universal. Quer dizer, se vivêssemos num mundo de exibição perpétua das nossas funções fisiológicas como os animais, jamais teríamos a concentração para criar qualquer ideia, criar qualquer conhecimento. Então é necessário isolar uma parte para que você possa pensar em outra. Quer dizer, isolar o apelo físico imediato para que você possa penetrar num mundo de relações mais sutis que só são acessíveis ou pelo pensamento abstrato ou por algum outro meio. Quer dizer, a possibilidade do pensamento abstrato repousa, vamos dizer, na recusa de atenção a certos elementos da fisiologia. Não é isso? Isso, aliás, é uma coisa que está entrando, isso é interessante levantado isso, porque com esse negócio de movimento gaysista, eu estou até escrevendo uma análise sobre isso, talvez volte ao assunto numa aula posterior, agora não, mas voltarei, a chamada identidade heterossexual, ela é um simples traslado da forma anatômica com que as pessoas nasceram. Quer dizer, o homem tem identidade de homem, a mulher tem identidade de mulher. Tá certo? A expressão do desejo sexual é socialmente reprovada, a não ser em certos ambientes, né, já provavelmente depravados. Mas se você fica, por exemplo, na firma onde você trabalha, você fica mostrando desejo sexual toda hora, você vai ser demitido, é o que vai acontecer. No entanto, a chamada identidade homossexual, ela não tem um fundamento anatômico. Um homossexual não se difere anatomicamente de um heterossexual. Então, isso quer dizer que aquela identidade sexual que no hétero pode permanecer implícita e discreta, porque por ser óbvia demais e por não ter nada a ver com o desejo propriamente dito, no caso do homossexual só pode ser expressa mediante a exibição do desejo. Então, isto quer dizer que a partir do momento em que se entende o homossexualismo não como uma conduta, que o indivíduo pode entrar e sair dela quando quiser, né, mas como uma identidade permanente, e mais ainda, se acredita que essa identidade é portadora de direitos, então, vamos dizer, o direito à permanente exibição do desejo sexual é reconhecido a toda uma comunidade. Naturalmente, o restante da população ou vai se sentir discriminado, quer dizer, por que só os homossexuais podem ficar exibindo os seus desejos e nós temos que esconder os nossos? Então, isso quer dizer que a ascensão do movimento gaysista, ela traz, inevitavelmente, né, a abolição de alguns códigos de pudor que existiam na sociedade. Tá certo? Então, acontece que esses códigos de pudor são absolutamente necessários para o desenvolvimento da inteligência humana. Então, note bem que a questão que eu estou falando não é a questão da homossexualidade em si, mas da identidade homossexual. Então, bom, isso mais tarde vamos avaliar isso aqui. Mara Signorelli, aliás, ligado a isso, pergunta: todo esse assunto sobre o qual o senhor andou discutindo na semana da aula 160, 161, tem sido para mim de uma enorme ajuda. Também eu sofro de um conflito interno, que embora não seja o conflito da homossexualidade, me gera sofrimento e me oferece como alívio uma repressão da consciência moral, que seria, como no outro caso, recompensada com 1001 apoios sociais. Como enveredar por esse caminho? Seria entregar de bandeja o sonho da minha vida? Não posso me tornar um grande escritor fugindo da minha própria consciência? Prefiro seguir por outro, pelo caminho certo, assim acredito que vai de encontro tanto com o meu conflito quanto com o meu sonho. Gostaria de estudar e entregar como trabalho de conclusão de curso, se o senhor considerar o seguinte tema: como os dramas interiores podem servir de instrumento para favorecer a autenticidade literária? Uso a expressão autenticidade literária tal como aparece no livro de Johannes Pfeiffer sobre a poesia. O senhor acha uma boa ideia? Eu acho uma ideia maravilhosa, é isso mesmo que você tem que fazer. Quer dizer, porque é desses conflitos que nasce toda a autenticidade literária, mas sem dúvida, trabalhe nisso aí, que isso aí vai ser útil não só para você, como para muita gente. Kate pergunta: o senhor acrescentaria algo a respeito da resposta que Schelling deu a esses problemas da aula de hoje, que você demonstrou na sua História Essencial da Filosofia? Sim, afinal de contas, Schelling ainda permanece dentro da abordagem racionalista, até certo ponto. Tá certo? Embora ele abra várias portas para sair dela. Eu tenho a impressão que, vamos dizer, uma análise como esta que nós fizemos a partir de hoje, eu acho que ninguém havia pensado nela antes do século XX. Esta começa realmente, nós devemos esta dica, né, à escola existencialista, Karl Jasper, Gabriel Marcel, Ortega y Gasset e outro. Bom, aqui Daniel Laguna, ele diz: na aula 4 da História Social da Filosofia, o senhor conta que o padre Laduzan estava tentando fazer algo aqui que refletia as preocupações do Papa João Paulo II sobre a restauração do ensino filosófico. No texto da aula de hoje, lemos a citação da encíclica Eterni Patris, de Leão XIII, enaltecendo São Tomás de Aquino como figura da restauração filosófica. Antes do Concílio Vaticano II, a Igreja atacava ferozmente os erros da modernidade, abandonando tal postura em favor de um adjornamento, que na prática se reflete também nas reticências da Santa Sé em condenar erros, grupos e pessoas de grande dissidência da tradição e doutrina católica. O ponto ficado de Bento XVI parecia andar no caminho da integração do Vaticano II na tradição eclesiástica, condenando a chamada hermenêutica da ruptura e promovendo a hermenêutica da continuidade. Contudo, depois da elevação de Dom Gerhard Müller a prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, sinto bastante confuso e pergunto: a Igreja Católica ainda pode exercer um papel de mãe e mestra na restauração do ensino e prática da filosofia? Ou ela mesma necessita antes de uma restauração? Olha, a Igreja sobreviveu a uma infinidade de papas traidores, criminosos, etc. Bento XVI não é nada disso, ele apenas deu uma rateada ao botar esse Gerhard Müller lá, e espero que isto, no fim das contas, não afete em grande coisa a orientação geral que ele estava dando ao seu pontificado. Nós não sabemos ainda o que vai acontecer, mas eu acho que nós não podemos demitir a Igreja Católica. Hein? Ela pode nos demitir, mas nós não podemos demitir. Então, com licença. Além disso, é o seguinte, nós não temos absolutamente nada a ver com o que o pessoal do Vaticano está fazendo. Nós temos que seguir aquilo que a Igreja sempre ensinou. Agora, as discussões entre eles, bom, como diziam os escravos no século XIX, eles são brancos, eles que se entendam. Nós estamos aqui embaixo, vamos ficar quietinho quando está fazendo nosso serviço. Com pessoas que perguntam, não, você é... O pessoal sai de vacantista, eu acho que o mandato do Papa é válido, etc. Eu falei, se a Igreja for depender de mim para decidir isso, ela está ferrada. Ainda bem que eu não tenho nada, não tenho autoridade nenhuma no caso. Hélio Rodrigues, o senhor afirmou que não se pode ir além da confiabilidade do testemunho humano. Por outro lado, invalidou a utilidade do testemunho do Cogito Ergo Sum sobre sua própria experiência solipsista. Bom, eu invalidei porque eu achei que a narrativa não correspondia à experiência real. É isso que eu estou reclamando. Não é que eu estou invalidando o testemunho. Né? Eu estou dizendo que foi, de certo modo, um falso testemunho. Ele vivenciou uma coisa e disse outra completamente diferente, a qual não pode ter acontecido. Foi isso que eu disse. Então, invalidar um testemunho em particular não é invalidar o testemunho humano em geral. Fez isso apoiado na premissa da universalidade da estrutura mental. Não. Ele partiu do fato que o testemunho de Descartes não é reproduzido na sua própria mente. Falou, não. O que eu reparei ali foi uma impossibilidade intrínseca da experiência, não uma impossibilidade minha de reproduzir. Tá certo? Então, eu creio que isso foi bastante demonstrado nas aulas sobre René Descartes. Não é que há uma dificuldade subjetiva de reproduzir a experiência. Não, ela mesma ela é autocontraditória. E o autocontraditório é impossível. Não é que eu não posso realizar. Ninguém pode realizar. Não depende da universalidade da mente humana. Tá certo? Então, a premissa não é a universalidade da mente humana. Tá certo? Mas é ser simples, vamos dizer, as regras da lógica elementar, o princípio de identidade. Ele diz, nesse caso, os testemunhos humanos estão em conflito, o seu com o de Descartes. Fala, não, o que eu estou dando não é um testemunho, estou fazendo uma análise lógica. Não é um testemunho. Eu reforcei com um testemunho. Eu disse, eu tentei e não consegui. Mas a minha crítica não parou por aí. Em seguida, eu examinei e falei, não consegui por quê? Porque é uma limitação minha, é a diferença entre a minha mente e o de Descartes, ou é uma impossibilidade intrínseca? Então, o que eu cheguei foi na impossibilidade intrínseca, então ela é, evidentemente, universal, não depende absolutamente da estrutura da minha mente. Felipe pergunta, o senhor pretende voltar ao tema da astrocaracterologia? Bom, eu pretendo, mas não neste curso, evidentemente. E eu, o que eu pretendo é colocar à disposição do público todo o material que foi acumulado nas três versões do curso de astrocaracterologia, eventualmente com alguns comentários. Né? Só que nós temos que advertir desde já, quer dizer, o que é a astrocaracterologia? A astrocaracterologia é uma pesquisa destinada a esclarecer problemas surgidos durante o debate astrológico do século XX. Bom, para as pessoas não conhece sequer esse debate, não sabe quais foram os argumentos que andaram circulando, né? Em geral na base do pró e contra, mas há alguns indo claro que é bastante além disso. Então, o que eu havia chegado à conclusão que eu havia chegado é que não existe nenhum meio de você tirar isto a limpo se você não tiver um método extra-astrológico ou não astrológico de estudar os mesmos fenômenos. Tá certo? Então, primeiro, tínhamos que distinguir duas coisas que todo mundo confundia. De um lado, existe ou não o que nós podemos chamar o fenômeno astrológico, o fato astrológico, quer dizer, alguma relação ou influência astral, como queira chamá-la. Segundo tema, a astrologia tal como se pratica, ela funciona ou não? Ela tem algum poder analítico, preditivo? Essas duas questões são totalmente independentes e eu comecei por afastar esta segunda. Nós não estamos interessados na astrologia, mas estamos interessados em saber se o fenômeno astrológico existe ou não e se ele é passível de estudo científico. Então, para isso era preciso desenvolver um outro método não astrológico, radicalmente diferente da astrologia, para investigar os mesmos fenômenos. Tá certo? Então, foi para isso que eu inventei a astrocaracterologia. Ela é, sobretudo, um método de investigação. É importante ver que tudo o que eu fiz na astrocaracterologia é só a construção de uma hipótese e a criação de alguns métodos de investigação para tirar essa hipótese a limpo. A astrocaracterologia não é, de maneira alguma, um instrumento clínico, não é um método para ler mapas astrológicos, tá certo? E quem quer que esteja usando neste sentido está fazendo por sua própria conta e risco, tá certo? Sem nenhuma responsabilidade minha e até com a minha franca desaprovação. Tá certo? Quer dizer, é evidente, se o sujeito é um astrólogo profissional ou um psicólogo interessado, etc., dificilmente ele vai resistir à tentação de fazer análises astrocaracterológicas das pessoas, mas é preciso entender que essas análises são puramente experimentais e não devem jamais ser usadas no sentido diagnóstico ou clínico, nunca. Então tem um monte de gente aí que está lendo mapa na base da astrocaracterologia e falando: não faça isso, vamos dizer, isso é para fins de pesquisa e não para fins diagnósticos e clínicos, né? Então, eu acho que a única maneira de colocar isso a limpo é divulgar o material originário, onde esta mesma advertência que eu acabo de fazer é repetida 100 vezes ao longo do curso. Bom, eu acho que não dá mais para responder mais nenhuma, já está bastante tarde aí no Brasil. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.